Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu tenho uma legítima cicatriz de Harry Potter na testa. Olá, aqui é Débora Tero, mais conhecida como Jedi Whatever, e eu estou muito feliz de estar participando do podcast mais famoso do Brasil. Oi, meu nome é Patrícia e eu não sou filha do Skinner. Eu, Henrique Granado, Apocalipse, e eu acho que a Débora é muito pela saco de ficar falando bem do Nerdcast. Ah, você não fala. Vai. Aqui é Azaghal e eu acho Harry Potter uma merda foda. Ok, está dada a largada para o Nerdcast sobre Harry Potter. Muitas pessoas pediram, né? Estamos devendo. E aí, olha só, para depois o nego não ficar enchendo o nosso saco que a gente não entende nada de Harry Potter, nós chamamos... É a Patrícia. Duas especialistas! Dessa vez não, é especialista! O problema com eles é Arquivo X, não é? Sei, mas você ia ficar reclamando, deu um jeito! Olha só, a Débora, Jedi Whatever, é uma das organizadoras do antigo Potter Rio, que foi o primeiro evento de Harry Potter no Brasil, e ela faz cosplay da professora McGonagall. Entre outros. Entre outros, certo? A Patrícia é uma das organizadoras do baile de fantasia de Harry Potter, seja lá Deus o que e faz cosplay da Molly Weasley. É a mãe! Meu Deus do céu, vocês estão demais, né, cara? Eu faço cosplay de elfo doméstico. O Henrique Granado. Eu faço pro Tortelvis, vamos pros e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos aos e-mails depois de 300 e carambas comentários no último Nerdcast. É, 300 e poucas pessoas, não. 300 e poucos idiotas, não. 6 imbecis só. Foram 6? Você identificou? É, todos eles. Agora tem o IP já anotado na próxima gracinha. Teve um que eu bloqueei o IP. Se você tá bolado porque seus comentários não aparecem mais, nunca mais. Que isso, cara? Certo. Muito bem. Não, o nosso Nerdcast do último, do Guilherme Zaiden, foi um tanto quanto polêmico. Você sabe o que, que é isso, né? Você sabe o que foi isso. O quê? Inveja. Para com isso. É inveja, para de alimentar essa fogueira. É inveja. Os caras têm inveja do cara. Que isso, cara? Vai. E o cara fez sucesso aí, apareceu no Nerdcast e eles não apareceram. Eles têm inveja do cara. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom. Cara, todo mundo tem o direito de não gostar. A gente teve a maior melhor intenção. A gente achou o cara engraçado, achou que valia alguma coisa. Foi engraçado. Eu achei, porque eu acho o cara engraçado. Agora, quem não acha o cara engraçado, não tem como achar o Nerdcast engraçado, certo? Não. Então não tem como, né? Não. Não é o quê? Não? Whatever. Ai, vamos lá. Dia 17 de julho, é a próxima terça-feira, nosso ataque aos e-mails para o Jô Soares. Depois a gente vai parar de encher o saco de vocês. Dia 17, terça-feira, manda um e-mail para o Jô, através do nosso link, facilidades que nós fizemos pra você. Se você quiser ver a gente no jogo, se não quiser, tudo bem. Não faz mal. O que mais? Temos uma coluna... Ah, Zagal, nós temos uma coluna nova que é uma pérola. Ah, sim. A coluna, para você que não viu no jovemnerd.com.br, temos a coluna chamada A Vida, o Universo e Tudo Mais. Sim. Que as pessoas odiaram. Não tem nada... Não, e na você... verdade não, sabia? Se você... Os mesmos 6 imbecis, eles estão agora se espalhando pelo blog todo, sabe? Então, não, mas olha só, se vocês odiaram a coluna, essa primeira coluna da Vida, Universo e Tudo Mais, espera o próximo, cara. Tá demais, cara. Isso é muito bom, cara. É quase que uma piada interna minha do Azaghal. Mas a gente tinha que botar isso no ar, cara, pra ver o que, que ia acontecer. Vocês vão ver, esperem. Cara, a parada, olha só, a parada tem citações ótimas. Tem... frases excepcionais. Eu vou ler um trecho aqui. A coluna chama Memórias do Surfista Prateado. Diz assim: até que no infeliz dia topei com este filha da puta Galactus, o comedor tarado compulsivo de planetas. tive que arriar as calças para ele, para que não enrabasse todo o meu planeta. Ai, fui meu o Deus. Primeiro gay cósmico. Azaghal, será que só a gente acha graça porque a gente conhece o autor? Não, cara, isso aí é bom, é muito bom. Parece que o Marabat escreveu isso, cara. Não, coitado do Marabá, tu vai jogar isso no colo dele? É M, né? Pode ser Marabá, será? É, gente? Pois é, exatamente. Eu não sei de nada. Será? Não. Queria agradecer muito aos nossos colaboradores que trabalham no fórum, moderando e tirando spam e aprovando novos usuários. Pô, a galera faz maior trabalho maneiro e a gente sempre esquece de falar deles. São muito legais, os Sim. colaboradores do fórum. Nunca falham. É. Esses nunca falham. Fiquem felizes, daqui a 5 anos a gente fala vocês de novo. Certo, então vamos lá para o próximo. Paulo Gustavo, 25 anos, Rio de Janeiro. Já mandei milhares de e-mails, devidamente ignorado, com exceção de 2. E fui eu que mandar vários e-mails para o Jô no mesmo dia. Que bom que vocês gostaram da ideia e espero que encha o nosso saco mesmo com essa ideia do dia 17 de julho. Ponham no site, mandem spam. Tem que ser um puta movimento para pôr todos os gordos juntos. É, acho que ninguém vai conseguir entrar no céu, ré. É uma piadinha referente ao Nerdcast 69. Vamos lá, nerds. Dia 17 de julho é dia de mandar e-mail pro gordo do Jô. PS. Esse Guilherme Zayden só é engraçado nos vídeos mesmo. 3 pontinhos. Joaquim Andrade, o amigo do Aranha, 20 anos, de Paragominas. Esse cara é do fórum, não é? É. Ele não é muito, muito querido no fórum, você sabe, né? Ele é uma... Eu não sei... Ele é. Tem uma galera que gosta, uma galera que não gosta. Ele não é muito querido? Ele é meio esquisito, cara. Vamos lá. Escuto da Nerdcast desde o primeiro, já acompanhava outras atrações do site. E por conhecer o talento e potencial de vocês, é que queria dizer algo mais do que eu não gostei do Nerdcast 69. Eu não sabia quem era Guilherme Zayden e não entendi o que vocês estavam falando. Mas já ouvi Nerdcast sobre assuntos que não dominava, como Nerdcast sobre Lost. E a diferença é que o Nerdcast de Lost foi divertido. Vocês fizeram do jeito que dava pra todos entenderem. Vocês ou puxam para o humor ou para histórias da vida de vocês. Mas nesse, vocês só falaram desse garoto e dos vídeos dele. E eu vou confessar que depois que assisti os vídeos do Pastor Serafim, do Filho da Mãe e do Emo, achei bem sem graça. E escutei de novo Nerdcast. Podcast e continuei achando ruim. O cara é brasileiro mais acessado do YouTube, eu esperando o Azaghal dizer isso não quer dizer nada. É, e daí? Whatever, vocês, né, cara? Vocês poderiam ter chamado pessoas mais talentosas. Ah, sempre mandam isso. Vocês poderiam ter chamado. Sempre que alguém não gosta do tema. Vamos lá, olha só. Pra quem acha que a gente deve chamar pessoas mais talentosas, não é só cuspir um nome, sei lá, Tom Cruise, sabe? Vocês podiam ter chamado Tom Cruise. Ótimo. Então a gente quer, além disso, um contato da pessoa. E-mail, telefone. É. Pois é. Não é só falar, eu acho que vocês. Não, cara. Vocês têm que fazer por onde também. Bando de imprestável? Não, mas então, a gente escolheu o Zayden. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. O cara foi o brasileiro mais visto no YouTube, cara. Pois é, eu achei que isso valia alguma coisa, né? Ai, ai. A portuguesa diz que tem muito ouvinte autista do Nerdcast. Ah, é, deve ser mesmo, cara. Tipo mudou Ray a Manson. Rotina, já era. O ataque. Carlos Ferraz, 23 anos, Curitiba. Não vai fazer nenhum comentário a respeito da cidade? Como você sempre faz? Ah, toda vez que tiver alguém de Curitiba, tem que falar? Não sei. Nem gregos, nem troianos. Mas como já comentado, o Nerdcast 69 manteve a mesma qualidade de todos os outros 68. Na verdade, foram mais. A entrevista foi boa. Se bem que, se a gente desconsiderar os 3 primeiros, não. A edição ficou bem 10 e, pra variar, me fizeram ficar rindo no caminho para o serviço. Caso você gostou da edição daquele, espero de hoje. Já virou até uma peculiaridade de sexta-feira um louco de óculos escuros rindo sozinho dentro do ônibus da empresa caminho do serviço. Ônibus da empresa, olha que interessante. Olha, bom emprego. Não é? Ah, eu sei que o Inmetro tem um ônibus que leva os funcionários. A Bayer também. Bayer também. Eu tinha o meu amigo que vende batatas na Bélgica, o mundo é muito pequeno, cara. Ele morava no condomínio da Bayer. Puta, meu Deus. O pai dele é químico e trabalhava na Bayer. Nossa, mãe. Lá em Belfort Roxo? Lá em Belfort Roxo. Ah, que beleza. Quanto ao dia 17, o dia D, mandar e-mails para o Jô, podem ficar certos da minha parte, eu vou fazer. Combinei de pagar R$5 para minhas primas ficarem mandando e-mail durante todo o dia. Olha isso, cara. Se elas com 7 ou 11 anos já sabem acessar o Orkut, conversar por MSN e ver vídeos no YouTube, então que façam logo algo de útil na internet. Excelente, excelente. Dia 17 de julho. Ah, sabe quem mandou um e-mail também? Okay. O Rodrigo do Quarto Sinistro, falando que ele está no Egito. O Rodrigo do Quarto Sinistro, gente, ele está amadurecendo, hein? É, não é? Ele mandou algumas notícias que eu ignorei lá no Jovem Nerd News. Mas outras ele não, outras foram publicadas. Exato. Ele falou que ele está no Egito, contou um monte de coisa, mas eu não vou ler o e-mail, a gente não vai ler o e-mail dele, não. Eu fiquei meio na dúvida se ele tava no Egito mesmo ou não, sabia? Será? É verdade, ele precisa conquistar um pouco mais de credibilidade nossa. Mas se ele mandar uma foto dele no Egito... Ah, é verdade. Isso vai ser alguma coisa. Se ele mandar uma foto dele fazendo alguma coisa do Jovem Nerd no Egito, vai ser foda. Caraca, muito bom, muito bom. Então tá lançado. Rodrigo do Quarto Sinistro, quero que você vá nas pirâmides de Gizé, na cara da... Escreva Jovem Nerd. Jovem Nerd. Na pirâmide. Exatamente, ou ali na esfinge, em qualquer lugar. Depois a gente vai te visitar no presídio. Henricão, 28 anos, de Londrina, Paraná. Eu não quero que vocês vão no programa do Jô. Calma, eu não estou aqui sabotando a tentativa de vocês irem no programa do Gordo. Vocês têm que ir no programa do Rony Von. Isso é uma ideia. Mande gravar até o programa. O Jô... não vai conseguir acompanhar o mood nerd de vocês. Rony Von, sim! Aquele gordo não tem base pra perguntar sobre cultura pop, ele vai querer usar vocês de escada, irá interromper, já interrompendo, e contar alguma história que ele sempre conta toda vez. Rony Von é um cara pop e nerd. É quando muito a gente bom. For no Jô Soares, eu não vou deixar ele interromper. Quando ele interromper, eu vou falar, não, peraí. Eu quero ver, você não... Eu vou falar, agora, peraí. Não me venha com esse papo de desculpa interromper, já estou interrompendo. Olha. Estou falando aqui, tá gravado nesse Nerdcast 70, que é o pior Nerdcast que a gente já fez. Seu de ouro. Ai, ai. Mudando de assunto, sobre o último Nerdcast. Sempre que eu tô gravando, um filho da mãe mandando mensagem. Mudando de assunto, sobre o último Nerdcast, eu achei muito... Para, filha da p***. Eu achei muito boa a participação do Guilherme Zaiden. A ironia e o cinismo foi uma pérola. Eu rachei de rir com o cara. Confesso que agora passei a respeitá-lo mais. Olha aí. É, né? Gostos, cara. Ele é esquisito mesmo. Ele é meio esquisito. Não tem que se negar isso. Também acho. Ele é meio esquisito. Mas não foi... As pessoas falam, cara. Parece que foi, sei lá... Parece que vocês estavam assistindo uma reprise do Globo Repórter, sabe? Sobre as aves migratórias na Patagônia, cara, sabe? Nesse Nerdcast do Zaiden, depois que a gente publicou e, né, foi ver os comentários, eu juro pra você, cara, eu me senti o George Lucas depois da estreia de episódio 1, cara. Sabe, tipo, pô, aqui o Jar Jar Binks, adorei, muito bom, muito engraçado, tamo aí, galera. Ai, meu Deus, agora eu sei como é que o George Lucas se sente. Não, e as críticas construtivas? Eles falam, vocês não aceitam críticas construtivas. É uma merda este... Isso aqui lá não é crítica construtiva, cara. É, eu também acho, pois é. Odeio ter que ficar puxando o saco de alguém, muito menos do Azaghal, mas devo parabenizá-lo pelas edições do Nerdcast não, e pelas... Peraí, não escute mais, desligue agora, não ouço de hoje, por favor. E pelas montagens de Photoshop que ele anda fazendo. Caraca, Azaghal, Lorde do 99º layer do Photoshop, pois o 100º quem manda sou eu. Pô, desde quando você agora leva fama pelas montagens do Photoshop? Eu sempre levei, João. Eu não faço nada aqui, eu só trabalho aqui. Ah, você é o Jovem Nerd, todo mundo fala de você o tempo inteiro, mas eu sou o talento por trás da empresa. É, mudando de assunto de novo, aderi à moda Jéssica da Bélgica. Estou colocando um turbilhão de assuntos e emoções. Eu nunca irei para a Bélgica e quero mais Marabad. Que ótimo. Marabad assistiu o Duro de Matar 4, falou que é fodástico. Pois é, a gente estava meio desanimado, né? Porra, agora eu tô maluco, cara. Raspei a cabeça já. Tô igual pro Bruce Willis depois da aposentadoria. Falou que é tudo de bom. Filme dos anos 80 na sua cara. Jogo. Tiago, Itabaiana, Sergipe. Fanzaço do site, ouvinte fiel do Nerdcast, blá blá blá. E membro há 15 anos da tal religião dos M's. Olha aí. Que o Azaghal citou no último Nerdcast 69. Quanto a você não gostar de nós, nada contra, afinal cada um tem sua crença. Porém, não nos chamamos M's. Você disse que você não gosta dos mormons? Eu acho esquisito o cara usar crachá e andar em dupla, mas whatever, né, cara? Quem sou eu pra falar, você, né, cara? Mas esquisito de todos. Você não tem nada contra ele. Não, eu acho ótimo. Só falei que... Eu sei lá, eu devo ter falado que eu não gostava, mas foi uma maneira de falar que eu só acho esquisito. Normalmente quando eu acho esquisito, eu não gosto. O senhor da Oceania deve ter confundido com o termo Mormons, que é isso mesmo. Que faz referência a um importante livro de doutrinas da nossa religião. E o nome dessa tal religião, aliás, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dos Últimos Dias. Os tais crachás são, na verdade, plaquetas de identificação. Elder A ou Sister B, usados pelos missionários dispersos ao redor do mundo. Olha aí, cara. Não, eu sei, cara. A gente sempre... Você reparar... É que você não é uma pessoa observadora. Sempre tem um desses mormons por aí, cara. Eles andam em dupla, de camisa branca. O Thiago tá aí, não me deixa mentir. E com crachá. Tu vê um cara... Caraca, cara. Eu nem sabia que tinha mormon no Brasil, cara. Tem, tô te falando. Eu já vi em Curitiba andando na estrada, dois mormons. É mesmo? Todos juntos, sempre juntos. São dois, em dupla. E de camisa branca e crachá, sempre. É mesmo? Será que eles também não sentam de costas em um restaurante pra porta de saída? Ah, eu não sei, cara. Isso é com o Thiago. Mas eu acho ótimo, cara. Parabéns. Olha, nós temos ouvintes mormons, cara. Que beleza. Não é qualquer... A gente tem ouvinte de todas as religiões. A gente só não tem ouvinte Amish, infelizmente. Porque não tem condições, né? É verdade. No mais, vocês continuam garantindo a alegria do pessoal aqui do trabalho. Não vou fazer jabá. Ele mandou um abraço pra vocês do trabalho do Thiago Mormon. Será que ele é missionário ou ele só é das internas dos mormons? Eu não sei. Agora eu tô na dúvida. Queria saber se tu usa crachá, Thiago. Você usa um crachá escrito Thiago Mormon? Thiago A, de repente, como ele disse. Thiago A, exatamente. E quem é a sua dupla? Exatamente, quem é? Essas são as perguntas que a gente tem pros Mormons. Exatamente. Quem é você e quem é a sua dupla? E cadê o teu crachá, né, cara? Então é isso, pessoal. Desliga agora, não ouça o Netcast. É legal de hoje. Muito bem, mais um filme de Harry Potter, enchendo o saco da Azaghal. Cara, mas os filmes são ruins. Você acha os filmes ruins? Por quê? Porque não são os livros. A resposta simples é essa. A resposta longa é que tem várias paradas que eles cortam e alteram dos livros pros filmes. Não. Mas é óbvio. O problema da Débora é que eles cortam as cenas que ela quer ver. Não, cara, não é isso. É porque, por exemplo, o Ron é um palhaço nos filmes. Ele alivia o cômico. Ele fica com aquela cara de medo de bunda dele. Mandrágora. Aracog, aranhas. Ah, cara, ninguém merece, cara. No livro ele chega, vira pro Sirius e fala: se você quiser matar o Harry, vai ter que matar a gente. Aí no filme, o que, que eles fazem? Dão pra Santa Hermione, a super Hermione, heroína do filme, e dão a fala do Ron pra ela, cara. A única coisa que eu gosto no Harry Potter é a Hermione. Olha, bonita. O filme é feito pra quem não lê o livro. Sim, a pessoa sai do filme sem entender o que aconteceu. Exatamente. O Harry Potter é feito pra quem não lê O Senhor dos Anéis. Não, peraí, não dá pra comparar. Não, pode ser não ler o Harry Potter. Eu li os dois, Harry mas não Potter dá pra comparar. Ele não leu nada além do seu próprio diário. Não, sério. Senhor dos Anéis tem um mega hiper boga mundo gigantesco com vários personagens e línguas e coisa e tal. Só que é um livro extremamente longo. Ele conta cada folha de cada árvore, de cada maldita floresta que eles passam. Porque Harry sete Potter livros não... sobre o Harry não é longo, não. Não, tudo bem. Mas se você for contar o número de páginas, eu acho que o Senhor dos Anéis tem mais páginas que o Harry Potter, não? Não, calma, é diferente. Mais página utilizada, com certeza. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar, são livros diferentes, são épocas diferentes que ele escreveu. Ele faz todo um background e uma história muito mais longa e mais complexa que o Harry Potter. Harry Potter é um livro feito pra infanto juvenil, tem coisas pra adultos, tem piadas que só os adultos entendem, só que é um livro mais rápido, é um livro livro multimídia, é um livro da época de galera que gosta de videogame, de internet, de clipe, de MTV, que é coisa rápida. É, você lê o livro muito rápido, você não fica perdendo tempo contando as folhas do Salgueiro Lutador, por exemplo. É muito mais rápido, muito mais dinâmico a leitura. Não quer dizer que seja melhor, apenas que é diferente. Aí que eu vou te dizer que quando eu, né, quando começou o hype do Harry Potter, eu, ok, vamos ler e tal, divertido, deve ser legal, fazendo sucesso. Você não é parâmetro que você gosta de tudo, né? Não, pra calma começar. Aí, pera aí. Aí, eu, quando eu li o primeiro livro, eu fiquei meio desapontado, porque eu achava que era outra coisa, entendeu? Eu achava que ia ter mais aventura, eles iam sair mais daquele colégio e tal, não sei o quê. Depois, quando eu fui lendo o segundo, eu comecei a entender que ela trabalhava mais nos mistérios, entendeu? Como se fosse... É, eles não vão fazer uma caminhada até Valfenda, muito menos até Mó. Exatamente, eu achava que ia rolar, entendeu? Mais uma exploração desse mundo e tal. Mas aí depois eu fui me acostumando com o conceito que ela criou, né? Que é colégio, gente. A parada é isso, vida na escola. Mas o livro, por exemplo, você falou, é dinâmico, mas também ele não tem tanta ação assim quanto a nova geração tá acostumada. O filme traz mais isso. Sim, do ponto de vista, assim, o filme é mais ágil, mas, por exemplo, você sai do filme 3 sem entender quem fez o mapa dos marotos. Lendo o livro, boia. Pra quem é fã, o filme 3 é uma bosta. Cara, agora, quando fizer a diferença no quinto livro, é que vão contar, tá certo. Não, mas vamos botar ordem na casa. Tem que falar dela primeiro. Cara, ela tava num trem e ela teve a ideia de escrever Harry Potter. Não. Ela tava num trem lendo O Senhor dos Anéis e aí ela teve a ideia de escrever Harry Potter. Tava lendo Teen Hunter, e aí ela falou assim, copiar isso, cara, isso é brilhante, só que foi escrito por uma pessoa que não sabe vender, vou fazer não, a mesma coisa. Na Grã-Bretanha é muito comum, é lugar comum, história sobre órfãos. Não, peraí. Qualquer história infantil, a primeira coisa que o autor tem que fazer é se livrar dos pais. Não existe história infantil sem os pais. Porque o que o pai vai falar? Minha filha, sai daí, que perigo e tal, não sei o quê. Então a primeira coisa é livrar dos pais. Ou é órfão, ou se perdeu na floresta, ou qualquer coisa assim. Ou mataram os pais, etc, que cai na mesma categoria de órfão. Então é sempre assim, o Harry Potter não foi diferente, né? Ele entrou mesmo no esquema da fantasia infanto-juvenil. É, e o primeiro livro é ele descobrindo que ele é um bruxo. Exato. E indo pra escola de bruxaria. Olha, mas o Azaghal tá zoando aqui, mas eu li a biografia da J.K. Rowling e ela diz que quando ela morou em Portugal e tava escrevendo Harry Potter, o primeiro livro, a concepção toda, a gênese, ela andava com os seus anéis debaixo do braço pra onde ela ia. Tô falando. Tá na biografia dela. Mas ela se inspirou em muitas coisas do Senhor dos Anéis. Se você ler todos os livros, você vai reparar que tem muita coisa mitológica. Ela pesquisou... Não necessariamente Senhor dos Anéis, gente. Não, os dois beberam na mesma fonte de mitologia. Ela pode ter usado coisas que o Tolkien usou, mas os dois beberam na mesma fonte de mitologia da Grã-Bretanha. No primeiro livro, o Harry descobre, assim, a gente é apresentado ao Harry, ele descobre que é bruxo, porque os pais dele eram bruxos. Ele descobre isso porque um gigante vai conversar, um meio gigante vai contar pra ele. Aí vai pra escola de Hogwarts, que é a escola de bruxaria, e que é legal que assim, muito do que ele aprende do mundo bruxo, ele aprende com o Ron, que é se torna o melhor amigo dele, que é de uma família de bruxos tradicional, e as coisas do mundo bruxo que o Harry não conhece, sempre é o Ron que vai contando pra ele. Primeiro livro rola nesse esquema, né? Ele descobrindo o mundo novo e etc, né? Mas também não rola nada além disso. É, não, assim, ele vai conhecer o que é o mundo bruxo, que é bruxaria, quais as magias básicas. No primeiro livro, ele descobre segredos da vida dele. Mais ou menos, Patrícia, que ele só vai conhecer dos pais no terceiro. Até o Hagrid chegar na casa dele, ele achava que os pais tinham morrido num acidente de carro, ele não sabia que ele era bruxo, não fazia ideia que esse mundo existia, e aí que ele vai descobrir toda a verdade sobre ele. Mas aí, ele descobre que ele é bruxo e que existe um mundo bruxo, mas... A vida dele toda ele não sabe, ele só vai saber ao longo dos livros. Os pais eram bruxos, ele vai descobrir o que aconteceu, que o Voldemort era um bruxo das trevas, que foi na casa dele, matou os pais dele, e ele foi a única pessoa conhecida. Que sobreviveu a uma Avada Kedavra, que era o garoto mais famoso do mundo bruxo. Parada que eu não saquei, ou então eu não lembro se já explicaram. a parada do mundo bruxo é tudo misturado com o mundo real, certo? Assim, certo. Meio que tangível ali. Os caras abrem uma parede e entram no beco diagonal. Você quer saber como é que eles não se esbarrem, como é que as pessoas não sabem que existe o mundo bruxo, é isso? É, entra na pilastra, vai pra estação de trem. Porque eles usam magia pras coisas ficarem, não parecerem que realmente são. É, mas o trem, por exemplo, o trem usa uma linha de trem normal? Ou é uma linha de trem numa dimensão paralela? É a linha de trem do mundo dos bruxos. Não, mas aí, não. É uma linha normal, você só vai chegar na linha do trem através de uma porta mágica. Que você só vai enxergar se você for mágico. E Hogwarts, o que? Eles já explicaram o que é ele no mundo real? É um castelo mal assombrado. É um castelo, o Muggle, né? O trouxa, que quando olhar pra Hogwarts, ele vai ver um castelo abandonado e tem um feitiço em volta. Quando o Muggle chega perto, ele vai se lembrar que tem que fazer alguma coisa urgente e vai embora. Ele nunca vai conseguir ultrapassar os portões e ver o que tem dentro daquele castelo velho. Mas então, e se isso acontecer, eles podem apagar a memória dele. Fica no mesmo mundo físico. Existe uma diferença. É aqui em mundos físico, etéreo e astral, certo? É. Não, eles não mesmo do universo físico. Paralelo. Olha só, já ouvi falar no Cafundó do Judas que ninguém nunca foi, é lá que eles ficam. Eu quero saber o seguinte, se eu entrasse em Hogwarts, eu ia ver a galera ou ia ver um salão vazio? Não, você ia ver um castelo mal assombrado. Eu ia ver tudo vazio. Primeiro que você não ia conseguir entrar. Não, entrando. Diz que eu entrei. Não, mas aí você já tá estragando. Não. Eu não, mas não dá pra entrar. Existem feitiços em volta do castelo que não de proteção. Que não, você não. Entra. Mas eu quero saber o que acontece se o cara jogar uma câmera lá dentro. Se você tivesse lido Hogwarts a History, você saberia que nenhuma câmera eletrônica funciona em Hogwarts. Pera aí. A Hermione fala isso. Tá bom, então se eu fizesse um mega telescópio de espelhos e jogasse o telescópio lá dentro. Eu quero saber o seguinte, eu vou ver pessoas lá dentro ou eu vou ver tudo vazio? Você vai ver tudo vazio. Ah, então. Mas se eu esbarrar numa pessoa, eu vou esbarrar numa pessoa invisível? Você vai gritar e sair correndo, provavelmente. Né? Tá indo profundo demais, né? É porque eu analiso as coisas. Hogwarts, a gente, é tudo mesmo mundo físico. Okay. O que acontece é que eles fazem magias pra você não enxergar Hogwarts e não ser capaz de entrar. Isso é um livro. Você não vai entrar lá dentro. Quer dizer que existe um livro explicando essas coisas? É, tem o Hogwarts a History e nos livros a Rowling vai explicando aos poucos. Que é o livro que a Hermione fala o tempo todo. Toda vez que alguém pergunta alguma coisa do castelo, ela vira... Vocês não leram Hogwarts uma história? Tem um boato de que a Rowling vai escrever Hogwarts uma história. Porque ela fala tanto do raio desse livro durante todos os livros que todo mundo quer saber o que tem nesse raio desse livro. A hipótese do oitavo livro é que seja isso. Seja um livro pra caridade, que nem os livros de quadribol e dos monstros, das criaturas. E vai ser um livro também pra caridade e vai ser Hogwarts a History. Os livros que vendem menos são pra caridade. É claro. Então, eles venderam milhões. Um bom dinheiro que ela conseguiu arrecadar com esses livros, que na verdade seriam os livros de escola do Harry, que é o livro dos monstros e os quadribol. É um livro fininho, deve ter no máximo acho que umas 20 páginas, e que ela escreveu para Comic Relief, que é uma fundação que ajuda crianças ao redor do mundo, e rendeu milhões. Então, se ela escrever Hogwarts a History, vai render muito mais. Metade do que vendeu vai dar para ela comprar outro castelo em Edimburgo. Fazer conexão. Azaghal, o que você acha disso? Eu acho tudo uma merda. Foda. Cara, Harry Potter é muito bom. Olha, eu tiro o chapéu pra ela, porque ela é uma das poucas pessoas que conseguiu fazer isso. Criar um universo e tudo tem copiar. Não, eu também tiro o chapéu. Não, olha só, a parte disso, de vocês dizerem que ela copiou ou não, ela é uma pessoa exemplar, cara. Ela ajuda todo mundo. Essa menininha que foi sequestrada em Portugal, ela doou dinheiro pra cacete, mas ela doou dinheiro pra achar. Ela doa muito dinheiro também pra fundação de pesquisa de doença degenerativa por causa da mãe dela. Eu quero saber o seguinte, se eu der um tapa no bruxo, dói ou ele não sente nada? Dói do mesmo jeito. Dói do mesmo jeito, né? Não, você vai entender onde eu quero chegar. A história do Harry Potter é o Voldemort querendo matar ele, é isso. Isso. Não é? Isso. A plot é isso e não tem twist, é isso até o final. Não tem plot twist. Por tem alguns twists. Tem a coisa mais fácil do mundo é matar uma pessoa, cara. Por que que tem que ser naquela porra daquela escola? Por que não pode ser em casa? Tem uma magia muito antiga. Tem uma magia de proteção no Harry, que é o Fidelius Charm, que uma pessoa fica o secret keeper daquilo. É onde, só uma pessoa sabe onde o Harry mora e lança-se uma magia que só essa pessoa sabe. Tá maluca, mulher? a maluca. É o seguinte, é a profecia. A mãe do Harry morreu por ele. Não, então, por que, que ele não é pego na casa? Corre nas veias do Harry. Aonde o sangue da mãe dele viver, o Voldemort não pode entrar. Como ele mora as duas coisas, Patrícia. Da mãe, ele não pode atacar o Harry em casa. Não, Patrícia. Não, são as duas coisas. Quando a Lily morreu pra salvar o Harry, ela fez uma magia de amor. E como a Petúnia é irmã dela, ela tem o sangue da Lily. O fato do Harry estar na casa da tia, que tem o sangue da mãe, confere uma certa proteção a ele. Uhum. Mas associado a isso, tem o Fidelius Charm. Tem uma pessoa, acho que era a Bella Figo, se não me engano, que faz uma magia que, de forma que ela seja a única pessoa que sabe o endereço onde o Harry mora, digamos assim. Ninguém consegue saber onde o Harry mora, por causa desse feitiço. Isso tudo... E como, como é que a Umbridge mandou os dementadores lá na casa dele, mulher? Ela mandou pro bairro, ela mandou pro bairro, ela não mandou pra casa. É, ótimo. O Harry Potter não pode ir ao cinema, ele não vai ao cinema, nunca. Não, tem dinheiro pra ele isso. Ele só fica embaixo da escada o tempo inteiro. Não, ele às vezes sai lá pra aquele lugar. Ele sai. Não, ele quando ele sai, tu não pode falar, aí, perdeu o Playboy. O que fizeram os Dementors no livro 5? Eles foram atrás do Harry. Nada de Nazgûl. Um cara e um revólver. Harry, pô! Não? Um tiro na cara? Sem magia. Mas sem é proteção. Porque a arma deles é a varinha. Eles não usam revólver. A arma deles é a varinha. Mas eles tentaram fazer isso. Se eu fosse o Voldemort, isso já estava resolvido há muito tempo, cara. Mas o problema é que o Voldemort é o vilão do estilo Scooby-Doo. Se não fosse esse garoto com a sua cicatriz na testa, eu conseguiria dominar o mundo. É estilo Scooby-Doo, cara. Ele é um vilão fraco. Yeah. Ele não é um vilão, tipo... O gigante e esse cachorro estúpido, né? Não, acho que... Eu acho que ele tá mais pra Dr. Evil do que Scooby-Doo. Assim, tipo, né? Vamos fazer o cálice lá, a competição... Não, calma. E agora eu vou matar ele aqui. Agora eu vou defender. O Voldemort, no início da série, ele tava preso no corpo do cara maluco lá, que era professor. Isso, do Kirill. Ele não era um Voldemort inteiro, ele era um pedaço. Ele tava detonado desde que ele atacou o Harry Potter neném. Isso. Então, ele não tinha poder pra chegar e dar um tiro na cara do Harry Potter. Não. Sim, mas por que ele não fez isso no livro 5 ou no livro 6? Pois é, não. A gincana ele ainda tava mal. Cara, ele não gosta de trouxa, ele não gosta de muggle, ele não vai pegar um revólver e dar um tiro na cara do moleque, porra. É, isso é um ponto. Se você assistir o quarto filme, cara, o monólogo que o Ralph Fiennes teve que falar pro Harry até começar o duelo é de você dormir e babar no cinema. Ele conta desde que ele entrou na casa do Harry, mas é, mas se você atacou o moleque, perdeu o corpo e agora estou aqui para te matar, pô. Pois é, mas ele não quer usar um revólver, mas no trailer do filme 5 você vê ele de terno. Mas aquilo ali é o sonho do Harry. Exatamente. O Malfoy, ele não podia fazer isso? Dar um tiro no Harry Potter? Não, mas é que tá, o Voldemort passa 5 ou 6 livros querendo... 5 livros tentando... Na verdade, 4, porque no terceiro ele não aparece. Tentando matar o Harry, sem contar que ele tentou matar o Harry quando criança. No livro 6, ele não quer que o Draco mate o Harry. Ele quer que o Draco mate o Voldemort, provavelmente porque ele quer levar o Harry pro lado negro. Calma, gente. Na verdade, no 6º livro, o Voldemort não aparece. Ele é mencionado e ele aparece... Ele é mencionado. E a ordem... Mas ele não aparece em momento algum. Não, mas olha só. Ele não aparece, mas a ordem que ele dá pro Draco é de matar o Voldemort. E não de matar o Harry. O Lúcio falhou no 5º livro, então ele quer se vingar. Ele vai mandar o Draco fazer um trabalho que o Draco nunca vai conseguir realizar, porque o Voldemort é o mago mais poderoso do mundo. Sim, bruxo. Ele quer, na verdade, que o Draco morra, mas ele podia ter falado pro Draco tentar matar o Harry, mas ele quer ele matar o Harry. O Draco, o Malfoy, essa galera não é capanga do Voldemort? Não é isso? Eles não podem querer impressionar sem falar, vou matar esse cara, trazer a cabeça dele aqui, o Voldemort vai achar foda. Voldemort proibiu ele de matar o Harry. Aquele professor anão, por que ele não atira no Harry? Porque não é Matrix, não é Equilíbrio. O elfo número 3. É duro de matar. Envenena o prato do Harry. Você quer uma pergunta mais difícil? Por que no livro 4 ele espera o final da Copa Tribruxo pra levar o Harry pro cemitério? É verdade, Azaghal, olha isso. No 4º livro... Que tem a eles gincana, têm né? Aqueles objetos que teleportam a pessoa, né? Porkies. Porkies, né? Eles vão pro Porkies. Excelente. Porkies, né? Tem o Porkies, né? E, exatamente. Aí eles tocam na parada e pronto, né? Envia a pessoa pro inferno. Aí, Ele, qual é o plano do Voldemort, Dr. Evil? Eu vou encantar a taça do concurso, fazer com que o Harry Potter participe fora das regras mesmo, que não pode, que não podia. Mas eu acho que não, e tem que sobreviver. Tem que sobreviver. A três tarefas. Exatamente. Chegar e encostar e garantir que fosse ele que o ganhador. Gente, mas o Voldemort não tem acesso ao Harry, por isso que ele fez tudo isso. Mas ele tem através do falso Moody. O cara não levou pra lá um troféu encantado? Por que ele não podia pegar um lápis do Harry Potter e fazer a magia no lápis? Aqui, ó, Harry, usa esse lápis. Mas olha só, não é ter livro. Ele pega a chave de portal e vai, ninguém que tá lá em volta sabe que isso tá acontecendo. Tanto que é só quando ele volta com o corpo do Cedric é que todo mundo, pô, deu merda. Eu sei, mas o Moody, quando ele chamou o Harry pra contar, olha, vem cá, vou te contar como é que você vai conseguir passar a primeira tarefa, é só você usar a vassoura, ele podia ter encantado a vassoura, o Harry ia encontrar com o Voldemort e ninguém ia saber. Seria mais fácil de alguém se tocar que tinha alguma coisa errada, porque tava todo mundo em volta. Ali, na terceira tarefa, eles tinham horas pra concluir aquilo. E aí, gente, mas na segunda tarefa... Parta e ninguém sabia. Eles só saberam quando o garoto voltou. Não, encontrei uma falha. Falha de roteiro. Oi, Harry, tudo bem? Vem aqui. O livro tem que ser grande. Se ele botasse no primeiro livro, e assim, o Harry chegou na escola, pegou o lápis, foi para lá, se deu mal, voltou. Concordo, mas seria a única justificativa para ser no Taça Tribute, não antes. É a única justificativa para ter livro. Não tem outra justificativa. Esses professores e diretores da escola são muito responsáveis, porque eles esperam morrer alguém. E, gente, olha, eu acho que a gente vai fechar a escola, hein? Já devia ter tido uma auditoria naquela escola. Conselho Tutelar. Cara, mas quem que é do Conselho Tutelar? É o Lucius? Ele vai querer que feche uma escola que tá morrendo um monte de muggle, um monte de trouxa? Ele vai querer que desperta morrendo cada vez mais. A revista Crash desse mês fez uma reportagem chamada Como um Velhinho Arruinou a Vida de Harry Potter. São 6 erros que o Dumbledore fez que, se ele não tivesse feito, a vida do Harry seria 1000 vezes melhor. O Harry pega a Gina e o Ron vai pegar a Hermione. Treinou na Lavender e ele vai pegar a Hermione agora. Agora vai ser aquele erótico familiar o livro. Vai ser uma pegação geral. Demorou, vai ser Dawson's Creek. Mais ou menos. Já tá sendo. A Gina teve o quê? 3, 4 namorados antes de pegar o Harry. O Ron só faltava comer a Lavender no meio da sala comunal, como a própria Ginny falou, tava comendo a cara dela, e agora vai pegar a Hermione. É praticamente Dawson's Creek. No livro 6, eles estão em plena guerra. Se você não tiver o alívio cômico romântico do livro, que é o Ron pegando a Lavender, que é o Harry namorando a Ginny, é um livro deprimente, cara. Ué, tipo, ele só se... Mas é um livro infantil juvenil, gente. Não é um livro... A gente pode gostar como adultos. Tudo bem, Zagal, eu sei que você não gosta, mas os adultos podem gostar, mas é um livro infantil juvenil. Se você fizer um livro triste... As crianças se fodem também. Poxa, as crianças estão inteiras ainda até hoje. Pois é, mas assim, existe a chance do Harry morrer no final. E é um livro triste. Tipo, morreu o Sirius, morreu o Voldemort. As pessoas morrem, mas não é o extremo. Não acredito. O Jovem Nerd acha que... Eu tenho muitos anos de quadrinho pra saber. Se não tem corpo, não morreu. O Sirius, até você pode argumentar isso. Voldemort tem corpo, morreu, tá sacramentado isso. Não, também não morreu, não. Não, morreu, tem corpo. Não. Tem corpo. Não. E daí? O cara é o mundo do mundo da posso ficar a própria morte. Eu também acho que ele pode voltar. Cara, o Snape, ele não traiu. Ele tá. A gente vai chegar lá. O Snape só cumpriu o que o mundo pediu. O cara falou: me mata, pô. Beleza, vai, colega. Então você acha que ele deu uma de Obi-Wan mesmo? Ele pediu pro Snape matar ele, porque se o Snape não matasse, o Snape ia morrer, ele ia perder um espião valioso. Ele tava evitando esse. Ele tava doente, ele ia morrer. Só ia ser uma morte mais lenta e agonizante. O Snape tirou o sofrimento dele e garantiu continuar sendo espião. Tá vendo? É bom, gente. Agora você já conseguiu concretizar a teoria. Ainda tem isso. O fato de ter matado o Voldemort torna ele o cara mais confiável ainda pro Voldemort. Boa! Morreu mesmo. Parabéns. Gostei do plano. Atenção, porque se você ainda não leu até o 6º livro de Harry Potter, vamos entrar na zona de spoilers! Ok, vamos lá. Primeiro livro, apresentação e tal. Aparece o Voldemort lá, meio bizarro, né? Nas costas do outro. Segundo livro, eu achei bastante criativo. Aí no segundo livro eu achei criativo. Tem aquele mistério. E o vilão, na verdade, é uma memória do Voldemort. No livro. Isso. Não, não. Bacana. Legal. Ah, criativo. Achei, quando eu li, achei, pô, que criativo, né? Não, e é mais interessante você falar isso, porque pros fãs, o segundo livro é o pior de todos. É o mais chato, sempre foi. Sério? Sempre foi. Sério, sempre foi mais chato. Segundo livro, até o 5. 5 é mais chato agora. Sério, onde está o lugar, quem é, bababá, o livro que fala com você. Pô, mó barato, achei mó barato isso. Pois é, mas o livro 2, ninguém nunca deu muito valor. Até que no livro 6, quando eles falam do Horcruxes, e você descobre que o livro, o diário do Tom Riddle, era um dos Horcruxes. O 3, peraí. É o melhor livro. Não, não, é o melhor livro. Não, é o melhor livro, vírgula. Não é o melhor não, já foi. Olha só, ele... Tá, quando, agora é o 6, mas não, até o... Porque ela dedica um livro inteiro pra apresentar um personagem importante, uhum, que é o padrinho do Harry Potter, o Sirius Black, não, que você fica, né, caramba, não, o livro é pra apresentar ele, o livro é sobre ele. Não só não, ele, não, é pra não, apresentar não, não. O pai do Harry, ele sabe as coisas do pai e dos amigos do pai através, sim, do Sirius, através do Remus, mapa do não, Maroto, não, mas ele olha só, ela fala a primeira vez não, do Sirius no primeiro capítulo do primeiro livro. Isso. Ela fala sobre o Sirius Black, porque o Hagrid vai buscar o Harry no que sobrou da casa dele. E o Sirius estava lá e queria ficar com ele, mas como ele tinha ordens do Dumbledore pra levar a criança pra casa da tia... Ele emprestou a moto dele pro Hagrid levar a criança. E ele fala que ele encontrou com o Sirius lá. O Sirius estava assustado e emprestou a moto pra ele. Só que ninguém se tocou que era aquele cara que ela falou só lá no primeiro capítulo. Falou lá nome. No meio... Ela falou Sirius. Ele fala o nome. Ela fala Young Sirius Black. Mas preste atenção. Mas o terceiro livro, por mais que você fale em mapa do Maroto e tal, são detalhes. A trama é em cima do cara. O cara fugiu. O cara vai pegar você. Aí não sei o quê. Os dementadores pra salvar do cara. Ih, rapaz. Aí, o que acontece no final? Plot twist. Ela fez um plot twist, na verdade. Sim, é um plot twist. Cara... É o primeiro livro. É. O único livro que você não tem o Voldemort no final. E ia aí... ficar chato. Se todo final de livro você tivesse Voldemort e uma mega luta. Ia ser demais. Ah, é legal a história. Mas aí, do, não, do não. Dedinho é... cortado. Não, não. A história é legal. A do Escapers é genial. É, não, é legal, cara. A história é legal. Só que o que acontece no quarto, no quinto livro, ela esquece. Aí, sabe aquele personagem irado que eu mostrei pra você no terceiro livro? Não, esqueci. Foda-se. Fica falando através da fogueira com ele em uma cena. Mas é porque ele fica. É um personagem que acaba sendo limitado, porque como ele é prisioneiro procurado, ele não tem como pois fazer muita ação. Acho que dos motivos dele morrer foi esse. Pois é. Um dos motivos foi esse. O outro é que o Harry tinha que enfrentar o Voldemort sozinho. Então ele não podia ter nenhum padrinho e nem o mentor, que é o Dumbledore. Por isso que morrem os dois. Pois é, mas sabe, você entendeu? Esse que é a armadilha de só posso ficar no colégio. Então, o que acontece fora do colégio, infelizmente, gente, vocês não vão ver. Agora, a gente não sabe se ele vai voltar pro colégio. No sétimo livro... É, o sétimo provavelmente não vai ter Hogwarts. Pois é, isso é uma possibilidade interessante. Chega de colégio, né? Já entendemos como é que é a linha... Ah, é, porque ele dá a entender que vai seguir um caminho lá e... Mas calma, vamos chegar lá. Calma aí. Esse Sirius Black é quem? É o padrinho do Harry. É o Gary Oldman. Everyone! Eu sei, mas ele é padrinho do Harry. Isso. Ele era amigão do pai dele. Só que ele foi falsamente acusado de ter... Na verdade, tem entregue os Potters ao Voldemort. Isso, exatamente. A localização dos Potters aos Voldemort. Porque ele era o... Ele tinha feito o Fidelius Charm, ele que sabia saberia onde os Potters estavam escondidos. Exato. E encontrou pro Voldemort onde eles estavam escondidos. Exato. Só que em cima da hora eles trocaram. E quem foi o fiel do segredo foi o Peter Pettigrew, que é o Scabers, que é o rato do Ron. Mas olha só. Que faz o Timothy Spall. Qual o problema do Voldemort com os Potters? É grana? Estão devendo alguma coisa? Não, é a profecia. Que profecia? É aí que entra, peraí, aí que entra o quinto livro. O quarto livro tem aquela bagunça toda, né? Aquele plano que a gente já falou do quarto livro. Aí o Voldemort consegue o sangue do Harry Potter e volta de verdade. Volta de forma Ralph Fiennes, sem nariz. Aí, quinto livro que vai falar sobre isso, né? Que é o mais chato. Livro que é o mais chato, porque o livro é o maior livro e tem a menor quantidade de história. É o embromation total. Embromation total. Isso é do início ao fim. Eu sempre falei, cara, os caras vão ter que fazer um milagre com esse filme, né? Mas pelos trailers... Não, vai ser o mais fácil, porque vai cortar toda a embromation. É, ou isso. É verdade. É verdade. É, o que acontece? No quinto livro tem uma tal profecia que está lá no departamento... No do Ministério de Magia. Isso. Tem uma bolinha, né? Uma bolinha que tem uma profecia. Sabe aquela bolinha que você faz um pedido e chacoalha? Então, você chacoalha e aí vem a profecia. Eight ball. Eight ball. O Voldemort quer chegar lá e as crianças não querem chegar lá. Elas querem ter aula o livro inteiro, é um saco. E tem a Umbridge, que é um porre e só presta as cenas que a McGonagall dá fora nela. É verdade. São as únicas que prestam. Chega uma professora chata. Como todo colégio tem uma professora chata, barabara. Área pública, né? Ela é funcionária do Ministério, a mando do Ministro da Magia, pra ficar de olho no Dumbledore, pra ver o que, que ele tá ensinando lá, o que, que ele tá dizendo contra o Ministério. Porque o ministro acha que o Voldemort não voltou. Isso é uma invenção do Dumbledore pra assumir o Ministério no lugar dele. Ah. Então, na verdade, o Ministro morre de medo de alguma coisa durante o governo dele. Então, ele não pode admitir publicamente que o grande vilão, o grande assassino, tá de volta durante o governo dele. Então, ele fica jogando toda a população e a imprensa contra o Dumbledore e o Harry, até porque ele sempre teve medo de que o Dumbledore tomasse o lugar dele, porque os grandes conselheiros do mundo bruxo sempre quiseram que o Dumbledore fosse ministro da magia e ele nunca aceitou. E o medo dele é perder a mamata dele, né, de ser o ministro da magia, de ser o fadão lá, mandar em todo mundo. E isso mostra como ele é burro, porque o Dumbledore já foi oferecido o cargo e ele recusou. Então não faz sentido ele querer o cargo agora. O Dumbledore já falou, cara, eu não vou querer esse cargo de merda. Aí de repente ele... Ih, rapaz, tá acabando o livro, temos que resolver a profecia. Ah, mas ela é sempre assim, né? Ela, nas três últimas páginas... É que a profecia... Isso, o que que acontece? Na profecia, não lembro exatamente as palavras da profecia, mas na profecia fala que o Voldemort vai encontrar uma criança nascida no final de julho. Julho, isso. Que conseguiram fugir dele três vezes. Iria e que seria capaz de derrotá-lo. Pra poder derrotá-lo. Só que eram duas crianças. Era ele e o Neville Longbottom. Peraí. Só que ele escolheu o Half-Blood. A profecia dizia que vai existir uma criança que vai derrotar Então, ó, eu vou pegar aqui exatamente como é que fala. A profecia diz que no final de julho nasceria uma criança, filha de pessoas que conseguiram fugir do ataque dele, sobreviver ao ataque dele por três vezes. Isso. Dois casais conseguiram, os Longbottom e os Potter. Essa criança seria um igual a ele e teria o poder de derrotá-lo. Ele podia ter escolhido o Neville, só que ele escolheu Mas o Neville era por... o Neville era por blood e o Harry era half. Eles têm eles são do mesmo tipo. Eles são metade bruxos, metade trouxas. E o Neville não. O Neville é puro sangue. Ele é totalmente bruxo. Mas por que ele escolheu um mestiço? Porque é um igual a ele. Porque ele é mestiço. Ah, cara, igual. O The Walt é mestiço. É, sim. Verdade. Aí ele escolhe o Harry, que também é mestiço. O Neville era... Aí o que o Voldemort queria era entrar no ministério e roubar pra você pra ler. Ele queria saber. Se ele já não sabia. Ele só sabia parte. O espião que escutou a profecia que a Trelawney fala. Não, quem faz a profecia é a professora Trelawney. O espião que escuta, que por acaso é o Snape, escuta só metade da profecia. Então ele sabe que uma criança, na sede de paz, que desafiaram e sobreviveram três vezes, vai desafiá-lo. Mas ele não sabe o resto da profecia, ele sabe só metade. E qual era o resto? Apenas um pode sobreviver. Um não pode viver enquanto o outro estiver vivo. Um dos dois vai ter que morrer para o outro poder ter total poder. É, isso mais ou menos, né, Patrícia? Porque tem gente que acha que os dois vão ter que morrer. Ele achava que ia ter o nome. Essa interpretação nossa. E essa criança é Harry Potter. Gente, eu não tava lembrando disso, porque não tem um negócio que quebra essa bolinha? A profecia quebra. Ele quebra. Mas quem ouviu a profecia foi o Dumbledore. Quando o Harry volta do ministério pra Hogwarts e vai conversar com o Dumbledore sobre tudo que tava acontecendo no quinto livro, ele conta pro Harry que ele que ouviu a profecia. A Trelawney fez a profecia na frente dele, ele ouviu. E aí foi parar no ministério. E ele... Eu ainda não entendi por que o Voldemort atacou os Potter. Faz a profecia. profecia, olha a profecia. Não, é porque ele não sabia. Ah, eu vou matar todo mundo, quem sobreviver é a profecia. É isso? Não. É basicamente a história de Jesus Cristo. Eu não consigo entender uma coisa. O Harry, ele é muito poderoso ou ele é sortudo? E muitas coisas. Eles ficam punhetando isso os livros todos. As duas coisas. Quem salvou ele foi o amor da mãe. Depois, na hora, teve uma outra hora na varinha mágica que saíram os parentes pela varinha pra proteger ele, não foi isso? É, ele sempre ficava falando que não tinha nada gay. Não, mas ele aprendeu mas a fazer aquele servo. Aquele servo gay. O patrão, não, né? E ao mesmo tempo, no livro 6, ele dá aula pros colegas, porque ele aprendeu no quinto, né, que eles fazem o exército. Quinto, verdade. Que não serve de nada essa porra. Vamos fazer um exército! Armada de Dumbledore! E aí eles aprendem e vão pra casa. Aí, galera, aprendeu um monte de coisa. Mas eles juramos, não perderam. Eles liberaram. Fraco. Tinha que, no mínimo, ter matado alguém. No livro 7 vai aparecer a armada da Mudou, você é. Mas parece Lost isso, entendeu? Eles mostram uma coisa no terceiro capítulo da primeira temporada. Uau, pra concluir na terceira temporada, sabe? Vamos manter o nível. Lost não. É Lost não, cara. Lost você tá entendendo? Você tá entendendo? Não vamos comparar ideias originais com coisas copiadas. Você não pode ver Você tá entendendo? Olha só, nesse trailer eles falam assim: vamos fazer a armada de Dumbledore, vamos aprender a nos defender. E só isso, vamos pra casa, férias. Ninguém faz nada. Teve nada, quem resolve. No ministério tem um sexteto. Tem o Harry, o Ron, a Hermione, aluno, Neville e a Ginny. Eles vão pro ministério. E fazem o quê? Nada. Deixa o Sirius morrer. O Sirius morre e quem resolve a parada é o Dumbledore. Grande armada do Dumbledore. Mas eles ficaram lá um tempão correndo. Correram de lá. Chega, é muito ruim. Uma coisa que é legal é que o Neville, que todo mundo acha que é um bobalhão, chega pra... maconheiro, né? O Neville é maconheiro. É o cara que sabe de erva, cara. É o maconheiro. Cara, eu não acredito que ele foi Neville, tadinho. É verdade, cara. Ele chega pra Bellatrix, ele fala, sabe que ela que deixou os pais malucos, ela ameaça matá-lo, ele fala, Harry, não entrega a profecia pra ela. Tu mostra que o Neville é corajoso também, isso é muito maneiro. Então, de repente, o The Chosen One é o Neville e não o Harry. Podia ser uma boa. Quem sabe? No final do sétimo livro, o Neville pode se revelar como The Chosen One. O problema, que não deve ser o Neville, é que o Voldemort marcou o Harry como igual dele. Ele marcou ele pra escrotizar a vida toda, mas assim, você. Tá amarrado. O sétimo livro vai ser lançado quando? Dia 21 desse mês. Isso, 21. Se por um acaso o nome mudar de Harry Potter e whatever pra Neville e alguma coisa, é o Neville, cara, não tem erro. Olha só, pra gente. O Harry ia gostar, cara, que não ia ter a fama que ele tem, que ele não gosta da fama dele. Ele é como o príncipe. De maconheiro, é horrível essa fama. O Neville, você viu como ele ficou no filme? Ele é o mongol gigante da sala, cara. Maconheiro, cara, olha só. Não, cara, o mongol que eles fazem no filme é o Ron. Infelizmente, o Ron fica o mongol da série, cara. Ah, o Ron é tão... Eu amo o Ron, mas o Ron nos filmes é um imbecil. Mas no livro ele é igual a todo mundo. Ele não tá mais assim, não. A resenha do quinto filme é de que ele agora tomou vergonha na cara e parou de ser o alívio cômico do filme. Espero também. Ele é engraçado, mas ele é um engraçado inteligente. Ele faz piadas inteligentes, tipo, May I see you, Renus Lavender. É uma piada inteligente. Ele não fica com cara de imbecil. Ele faz piada. Tu conhece isso? É porque é uma piada. A Rowling faz muito disso. No livro tem muitas piadas que só os adultos entendem. Tem uma aula da Trelawney. Que a Lavender faz lá um mapa astral, aí ela pergunta pra Trelawney alguma coisa. Aí o Ron fica zoando. May I see Uranus, Lavender? Rapaz. Austin Power. Essa era criativista. Nossa, é impressionante. Azaghal. Peraí, para. Chega. Sexto livro, vamos lá. Sexto livro. Foi bom. É o melhor livro. O melhor livro porque... Atualmente é o melhor. Vamos ver. Olha, eu sou um leitor casual de Harry Potter. Vamos ver se a minha opinião bate com os fãs. Por que o sexto livro... Opa, que tu tá ali. Por que o sexto é o melhor livro? Porque tá perto do fim. vocês, meninas? Eu gosto do sexto livro porque tem história, não é embromation que nem o cinco. Não tem embromação, não, rapaz! Tem, é ação, não. é ação. É não assim, tem embromação. Eu considero que o sexto livro é o que mais tem embromação, porque aquelas viagens à pinceira pra ver o passado do Voldemort... Mas não é embromação, gente. Não, é porque o Harry tem que aprender sobre o Voldemort pra poder aprender quais são as possíveis horcruxes. Exatamente. Eu precisava ver o cara do ministério indo lá, falando com a bisavô, tataravô, o arevavô lá do Voldemort. Precisa, pra você derrotar seu inimigo, você tem que conhecê-lo. Não, é pra atenção. A árvore genealógica dele? Peraí. Peraí, não, calma. Eu achei isso muito legal. Peraí, olha só. Aí eles voltam na penseira e vem o quê? O Voldemort cabeludo, hippie? Isso é importante porque isso tá... Tá atrelado à trama. É, isso é legal. Quando ele vê a voz do Voldemort, que tem o anel do Slytherin, que tem o cordão do Slytherin. É. Por isso que é tem a mãe dele. No quarto livro eles vão ter aula sobre aquele bicho que cresce. Isso não tem nada a ver com a trama, entendeu? Agora, isso, essas viagens do passado, tem a ver. Você tá te ensinando. Muito information, cara. É não, muito que isso? Ah, eu não acho, Patrícia. Isso? Eu acho o melhor livro. Depois... Olha só, colega, fui lá, vi a memória. Ele tinha uma avó que era maluco, um tio que era mais maluco ainda, uma mãe feia de doer que era apaixonada pelo vizinho. A mulher fez uma poção, jogou a poção no cara, o cara se apaixonou, quando a poção não fez mais efeito, o cara se mandou, ela pariu, se matou, morreu, whatever, e ele foi pra adoção. Ponto. Isso é importantíssimo. Isso o Voldemort é como é porque ele veio de um lar problemático. Exatamente. Claro. O cara não é ruim à toa. É lógico. Exato. Ah, então teremos uma redenção no sétimo livro. Não, a redenção vai ser do Snape, cara. Entre o Stallone, né, cara? Não, mas olha só, o Harry também veio de um lar destruído. Ele mas é justamente pra isso. Sem um pingo de escrúpulo. E ele não se tornou igual. O Voldemort é mal por natureza. Pois é, eu sei, Patrícia, mas a Rowling já falou em entrevista que é justamente isso. Ela mostra que os dois são muito iguais. Os dois tinham a mesma capacidade e chance de serem bons e ruins. O Voldemort foi ser vilão e o Harry é bonzinho. Aí no sexto livro a gente descobre o seguinte. Existe uma parada nova. Olha aqui que eu tenho de novidade. Chamada Horcrux. Como é que é em português que eu li em inglês? Horcrux. Horcrux. Pelo menos isso a Leia Waller não traduziu. Eles descobriram que existe essa parada com Horcrux. Explica o que é pra galera. Horcrux é o seguinte, é a pior magia que você pode fazer. Você pega a sua alma e você divide ela ao meio. Isso é uma coisa que você não pode fazer, porque a alma é uma coisa só. E você fazendo isso, mesmo que você morra, um pedaço seu vai continuar aqui na Terra. Exatamente. E onde é que você coloca isso? Num objeto. Só que... Azaghal! É isso que eu ia falar, Azaghal! É isso que eu ia falar! Onde é que eu fui e você dividiu uma vez só, o cara dividiu 7 vezes. Não. Caraca! É um número cabalístico. 7 anéis. Esse filme B, tu atira, o cara cai e você vira de costas, ele levanta mais uma vez. É basicamente isso que ele tava a fim de fazer. Você, Azaghal, divide a sua essência num objeto, Azaghal. Ah, peraí, onde tem... Onde tem isso? Aonde será, Agatha? Nada se cria, já dizia Tarantino. Inspiração. Mas olha só. Não, é, né? Tudo bem. Aí o Voldemort... Aí pra não dizer que foi copiado... Inspiração, ok. O anel o Voldemort, tudo. Qualquer livro... Ah, então Voldemort fez isso 7 vezes, não foi? Fez isso... na verdade, assim, sabidamente, 6 com certeza, a 7ª ainda é uma... De certa forma, duvidoso. Então... Assim, acho que a gente sabe que são Horcrux, que são conhecidos, que já foram destruídas. Quais é são? O diário Tom Riddle, do livro 2. A gente descobre que era... Que era uma Horcrux. Não era simplesmente um diário, é muito legal. Inclusive, talvez seja importante, como a Jeanne teve contato com o Tom Riddle, talvez ela tenha alguma informação sobre o Voldemort que ninguém sabe, e talvez nem o Voldemort saiba que ela saiba. Que ela soube pelo diário e se perdeu, e agora vai ser importante. Entendi. Primeiro Horcrux é o diário. A segunda é o anel do do Frodo. O anel é do Slytherin, que tava com o avô do Voldemort. Okay. O terceiro é um cordão do Slytherin que a mãe do Voldemort vende e que a gente, por várias pistas, a gente acredita que seja um... Isso, ele aparece num armário da casa dos Sirius. Que eles falam de um Lockyer, que é, na verdade, Lockett. É um medalhão. E aí eles tentam abrir e ninguém consegue. Tá. Okay. Eles citam isso no livro, tá. E assim, no final do livro 6, eles acham um medalhão, e é um medalhão falso que um tal de R.A.B. colocou no lugar do medalhão verdadeiro. E o nome do irmão do Sirius, que é morto pelo Voldemort, que ele cita que era um comensal da morte e foi morto pelo Voldemort, é Regulus Arcturus Black. Então a gente acredita que ele seja a pessoa que roubou e é o Lockhart que estava na casa dos Black. E aí é o seguinte, no final do sexto livro, sobrou um. É isso? Não. Não, tem mais um que você conhece também. Eles sabem que são quatro. No segundo livro eles destroem um diário, no sexto livro eles destroem um anel. Aí eles sabem do medalhão e da taça, mas eles não sabem aonde estão. Não localizam. Na verdade, o medalhão eles sabem onde estão, mas o medalhão foi trocado por um falso. Então eles não conseguem destruir o medalhão. Então falta uma porrada ainda. Só a gente sabe onde é que tá de verdade. Então falta uma porrada. E falta mais dois, que provavelmente deve ser alguma coisa do Godric e Gryffindor. Gryffindor e alguma coisa da Rowena Ravenclaw. Ou o óculos do Harry. Não, pode ser a cicatriz. Ou a cicatriz dele. Essa teoria. Aí você sabe a história do Voldemort, você sabe que existem as Horcruxes, e você sabe que o Dumbledore leva o Harry Potter atrás de uma, não é isso? Isso, que é o medalhão. Maluca, que é o medalhão. Aí o... chega lá, não tem, né? Aí o Dumbledore decide... É, falsificado paraguaio. Ele vê que pra você pegar tinha uma magia que tinha um absinto lá, né? Mergulhado, ele tinha que beber o absinto. Isso. Aí ele bebeu, ficou maluco pra caralho. A gente acredita que aquilo seja veneno, ele tava morrendo por causa daquilo dali, por isso que ele pediu pro Snape matar ele, ele ia morrer de qualquer jeito. Enquanto ele tava lá com o Harry, começou a porradaria geral em Hogwarts, né? Por que tinha que beber? Por que não podia jogar no chão? Porque a magia não saía. Ah. Que... E ele não podia fazer uma magia pra fazer a magia. O líquido só ia sair daquele pote se ele bebesse. É, a magia da parada era essa, entendeu? Parabéns. É, mano, era bom. Enquanto isso, teve uma invasão, finalmente alguma ação naquela escola, né? Uhum. Os comensais invadem por quê? O que, que eles querem? Eles querem matar o Dumbledore, é isso? Isso, porque o Draco falhou. O Draco era. A missão dele era matar o Dumbledore. Tipo, mas ele passa o livro todo no banheiro chorando com a morta que geme. Pegando a morta que geme também. Quer dizer, o Dumbledore volta e vai pra torre dele, e aí ali é o confronto final. Certo? Isso. E aí entra lá, tá? Dumbledore, Harry Potter, Snape e o Draco. E tem dois comensais lá genéricos. Aí o Draco. E o Felipe tipo... Só que o Dumbledore tá mauzão, né? Tá. Boladaço. Tá morrendo, porque ele tomou veneno. O Draco, o que acontece que ele não consegue matar o Dumbledore, que eu não lembro agora? Ele não é um assassino. Ele não é um assassino. O Dumbledore chega pra ele e fala, Draco... Tá se borrando de medo de matar o Dumbledore, porque o Dumbledore é um fodão e ele é um titica de mago. Ele é um garoto novo? Exatamente. Você e o Azaghal são muito machões? Amarelou. Não, mas é isso mesmo. E o Dumbledore fica, Draco, não faça isso. Eu posso proteger você e sua mãe. Você não precisa me matar. Você não é uma pessoa ruim. O Draco não é uma pessoa ruim. Ele apenas quer ser igual ao pai dele. O Snape vai lá e... Pois é, nessa cena, o Dumbledore implora alguma coisa pro Snape. A impressão que, se você for ler e não lembrar dos outros livros, é que ele implorou pro Snape não matá-lo. Mas se você lembrar que no livro 1 ele falou que a morte era a próxima grande aventura, você vê que ele provavelmente implorou pro Snape matá-lo. Mas você não ouve? Ele sabia que ele tava morrendo. Hã? Você não ouve o que ele falou pro Snape? Não. Ele fala só, Snape, please. Cena que ele morre, ele implora e fica aquela Snape, tipo, por favor. Pensando pelo olhar, entendeu? O que a gente escuta é ele falando, Snape, por favor, implorando alguma coisa, mas você não sabe o que. Entendi. Ah, eu adoro o Snape, cara. Eu sou fã. E aí tem... Ele é foda. Ele é foda. Prefiro o Remus. O Snape é o melhor personagem da parada. É, cara, tudo, meu namorado também gosta de Snape, não sei por que essa tara pelo Snape, cara. Snape, cara, ele é o... Entendeu? Anti-herói. Ele é o personagem do livro que tu não sabe qual é dele. Você não sabe se ele é bom ou se ele é mau. Exato. Sabe, ele é muito maneiro. Ele não é nem bom nem mal. Ele é por ele. Ele vai fazer o que for melhor pra ele. Então pronto, acabou. Funeral. E ninguém sabe mais o que vai acontecer. Acabou o livro. Certo? Isso. Certo. Aí assim... O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer, vírgula, jovem. Por quê? Que eu sei. no começo. Seria não. Aquela história falsa de que o cara hackeou. Olha, cuidado, que a gente o livro vai lançar no dia 21, lá eu não fora. Li. Eu não li. E aí dizem que saiu o final. Conto. Saiu diz que... Patrícia, não. Dizem que vazou, o Azaghal sabe. Sei. Não, um carinha inventou, da outra vez também, teve gente sempre que então, inventa então que roubou o filho. Então vamos ver, então vamos ver. Ah, não, não. O que acontece? Não. Vamos rolar a roleta do destino. Atenção! Se você acha que o Azaghal tem alguma possibilidade de estar certo e não quer ouvir, desliga agora porque vai entrar na zona de spoilers imaginária! A Hermione morre no final. Eu ouvi, droga. Eu tava tirando, mas ele falou muito alto. Eu já ouvi essa história também. Ninguém sabe se cara, é verdadeiro. Cara, todo mundo acha que o Ron vai morrer, na verdade. Não a Hermione. Então também bom. Existe a de que o livro termina com o Draco fazendo horcruxes. Ai, meu Deus. Deus. Do céu. Mas... Cara, gente, a única morrer. Certeza é que o Voldemort vai morrer. Olha só, dois caras. Esse livro tem que terminar com Harry Potter acendendo um cigarro. Chega dessa merda. Olha assim. Só, dois hackers disseram que invadiram os computadores, que é muito interessante, porque todo fã mesmo de Harry Potter sabe que os livros passam por computadores que não estão conectados à internet, justamente para evitar esse tipo de coisa. Exatamente. Mas não é só isso, Patrícia. Ela digita em máquina de escrever, ela faz a mão e digita em máquina, ela não faz o computador. Ah, é para imprimir, vai xerox da máquina. Não, os computadores por onde o livro passa, eles não têm placa de fax modem, justamente para não ter desculpa, ups, eu tava no emule não. E me dei mal. Peraí, não acredito, tem. Mas a Rowling, quando ela escreve o livro, ela usa o computador. A editora ela usa, mas ela não escreve, ela escreve à mão. Não, mas alguém. Sim, mas depois vai pro processo industrial. Isso. Sim, mas o cara falou que roubou do computador dela. Todo livro que vai lançar tem um hacker que diz que vê e fala. Duas teorias diferentes. São dois spoilers diferentes. Tem esse que a Hermione morre e que o Draco faz essas horcruxes. E o outro é de que o Harry morre e que no final ele se encontra com... Aliás, o Harry, o Rony e a Hermione morrem. Porra, só que o Rony e a Hermione morrem em momentos diferentes do livro. Cara, vai ser suicídio em massa, criança. E que no final o Harry chega no céu, né? E encontra com papai, mamãe, tio Sirius, tio Dumbi, Rony e Hermione e vão todos de mãos dadas para a luz. Se o final for esse, é Senhor dos Anéis na veia, né, cara? É verdade. Ah, parou, Olha só. Não tem nada a ver com isso. Vou pegar o barco e. Poxa, é a última aventura. Ela criou todo o universo, tá bom? Presta atenção, vocês como fãs. O que vocês preferiam ver? Harry morrendo ou não morrendo? O Voldemort morrendo e o Harry vivendo pra casar com a Ginny, ter muitos filhos, o Ron casar com a Hermione, ter outros monte de filhos, uma família feliz. Final feliz. Senhor dos Anéis, um final feliz. Sim. Final feliz. Gente, ele sofreu 17 anos. Senhor dos Anéis não é final feliz não, cara. É pros outros. Final feliz. O Harry passou 17 anos sofrendo a vida inteira, ele merece um pouquinho de felicidade. Ou descanso eterno. Se você levar em conta que isso é um conto de fadas, todo conto de fadas, seja Branca de Neve, Bela Adormecida, whatever, começa com a mocinha ou o mocinho sofrendo desde o início ao fim e no final, com certeza, ele vai se dar bem. Se dá bem. Porque ele tem que se dar bem. Né? Ele tem que passar um em volta do corpo do Voldemort. Se ele tivesse dado bem desde o início dos livros e ele morresse agora, pô, beleza, o cara foi feliz a vida toda e agora ele se sacrificou. Uhum. Mas o moleque só tá levando desde que nasceu. Verdade. Agora me bateu uma dúvida. Eles falam o seguinte na profecia: um não pode viver enquanto o outro viver, certo? É. Isso. Mas os dois estão vivos. E aí? Mas eles não vivem completamente. O Harry está sendo perseguido. Não tem paz. Eles não têm paz. Então. E ainda tem gente que acha que essa profecia, como ela está fraseada em inglês, você pode achar que os dois têm que morrer na mesma hora. E se você considerar que o Harry é um Horcrux, pra destruir o Voldemort por completo, ele também tem que morrer pra poder matar o Horcrux nele. Exatamente, por isso que ainda há força na possibilidade dele morrer. Mas será que existe a teoria de que o Snape vai vir e vai falar: não se preocupe, Harry, porque eu tenho uma maneira de matar o pedaço de Voldemort que está enterrado no seu cérebro e você continua vivo? Não, o Snape vai morrer no livro 7, isso é fato. O Snape roda no livro 7, isso é fato. Pô, mas não fala assim do Snape, não. Mas ele vai morrer, cara. A gente acha que ele tem que morrer pra ele se redimir. Isso não quer dizer que ela vá matá-lo. Eu acho. O que a gente acha que é o correto, que, mas por que ele tem seria que se o lógico, e o que a mulher vai fazer é completamente diferente, porque a mulher é louca. Ele tem que se redimir porque ele sempre maltratou o Harry, porque ele entregou o professor Harry pro Voldemort. Isso é a visão da adolescente que acha que o professor é um carrasco. Ele tem que se redimir porque foi ele que ouviu a profecia. Isso, e ele que entregou os pais do Harry pro Voldemort. Sempre porque ele ouviu meia história, entendeu? Foi aquela meia fofoca que ele foi passar adiante. Que passou errado. E a se, ele tivesse feito isso e o Voldemort não tivesse acreditado no que ele ouviu, a profecia não teria valor nenhum. A profecia só tem valor porque o Voldemort acreditou nela. E foi cumprir. Foi lá tentar matar o... Tem que ser redimido. Então quer dizer que toda a merda na vida do Harry Potter foi uma pilha errada. Foi uma pilha errada. Pode ser. Não, e assim... sabe que o... Pode ser. O mal do mundo, a gente sempre fala, mundo é a pilha errada, cara. Mas sabe o que é pior? O Snape, tem uma história de que o Snape seria apaixonado pela Lily Evans. Boato, e ele se sente culpado, é boato, mas ele se sente culpado porque ele foi responsável pela morte da Lily e do James, os pais do Harry. Então, mais um motivo pra ele se redimir. História de que eu te odeio muito, mas não quero que tu morra, entendeu? Essa é que eles estão levando em conta. O Snape odiava os caras, mas não precisa morrer, né? Eu só quero que você se ferre a vida inteira, porque é muito mais divertido que se você bater as botas de uma vez. Porque o coitado do Snape foi zoado, né? Pelo pai do Harry. Mas olha só, cara, o Harry fica com pena do Snape nesse livro que ele descobre que o pai zoou. Como é que foi zoado o Snape? O Snape era um nerd da turma deles. Ele era um esquisito. Ele era um esquisitão. Weirdo. Aí o pai do Harry era... O pai do Harry era um popular, zoava o Snape, sabe? Dava cueca na cabeça. mas foi... Então ele fez nada de errado. Ele contar pro outro que ouviu... Ah, não, mas problema. Que horror, né, meu? É tudo pilha errada, você tá vendo, cara? É tudo pilha errada. Zagal, você sabe que a Primeira e a Segunda Guerra foram resultado de uma pilha errada, né? Ah, com certeza. Pilha errada é adolescente, que é pior, né? Crucificação foi pilha errada. Foi. Verdade. É verdade, mal pilha errada mesmo, cara. Tudo é pilha. Não, o Snape tem que se redimir, com certeza. Ele vai ter que morrer, fazendo alguma coisa. Ele morre, com certeza. Gente, se redimir de outra forma, pagando a viagem pra Disney. Hã? Ele podia se redimir pagando a viagem pra Disney. Olha só. Ô, Harry, desculpa aí, foi foda, eu sei. Então eu vou te dar uma viagem com o Chapolin Colorado pra Disney, fica tudo certo. Pra qualquer coisa. Sabe o que ia ser legal no final? Legal ia ser o Harry Potter abrir o mundo da magia. Acabou essa palhaçada, pá! Vocês são pessoas, esse é o mundo da magia. Segundo meu namorado e um amigo dele, eles acham que quem tinha que estar no próximo livro é o Constantine, porque ele ia botar jeito na casa. Caralho, perfeito! Pariu, cara, perfeito! Ia acabar essa punheta de penseira, o cacete, ele ia fazer lá, invocar todo mundo. E vai todo mundo pro inferno! Todo inferno, faz um círculo lá, faz uma p. Pois é, teoria by Rafael Januzzi e Ricardo.